era top 1 no 1, viu? Mandava na arena, Fabrício vinha no Rivals. Me jogava na lama, tanta briga, tanto x1. Éramos fogo e gasolina, mas o destino curte uma trama clandestina. Cê achava que mandava, mas eu te calei. Naquele x1 no Rivals te dominei. Mas tinha algo na tua raiva que mexia comigo. Nem sabia que o odeio viraria abrigo. Entre insultos e batalhas o amor nasceu. Do caos de nossas brigas algo floresceu. De rivais no campo, amantes no coração. A guerra acabou, virou paixão. É muito previsível, até no x1. Previsível, pelo menos eu não fico camperando no canto, seu lixo. Camperando, óbvio que cê não entende estratégia, né? Cabeça oca. Falou estrategista que sempre toma headshot. Ah, cala a boca, seu ponta grossense metido. Só sabe jogar aí nessa cidade que parece uma piada. Olha quem fala, ô, sem noção. Pelo menos eu não sou de um buraco que ninguém conhece. Vai treinar, moleque, sem noção. Pelo menos eu não sou de um buraco que ninguém conhece. Vai treinar, moleque! Das faíscas das nossas brigas acendeu a chama. Um beijo roubado e tudo virou trama. Entre os cliques e comandos a paixão gritou. Do caos dos games o amor se formou. Era estranho sentir isso, mas cê me ganhou. Das tretas pra algo que o coração chamou. Agora é só eu e você, nossa própria missão. Uma dupla imbatível dentro e fora da conexão. Ah, isso tá ficando bom demais, cara. Continua assim, não para. Tá perfeito desse jeito, do jeitinho que eu gosto. Entre insultos e batalhas o amor nasceu. Do caos de nossas brigas algo floresceu. De rivais no campo, amantes no coração. A guerra acabou, virou paixão. Do Rivals ao Anvil War, somos lenda e fogo. No amor e nos games, a gente é jogo. Senna e Fabrício, uma história pra contar. Começamos na briga, mas é no amor que vamos ter. Fogo, no amor e nos games, a gente é jogo. Senna e Fabrício, uma história pra contar. Começamos na briga, mas é no amor que vamos ter.